A minha voz está no ar. Se for para somar, tamo junto, é nós que tá. Mano, Igor na cena, a humildade prevalece. Aqui é o rap nacional, respeito só a quem merece. Aviãozinho na quebrada, hoje eu vejo subir. Amanhã é outro dia, eu vi cair, se destruir. Isso não é vida pra ninguém, a trajetória é dolorosa. É mãos no peito, no caixão, e o triste cheiro das rosas. É mãe de luto, o sofrimento infelizmente prevalece. Em cada campo, em cada esquina, esses fatos acontecem. Eu peço a Deus de coração, em uma humilde oração. Retira da mente do irmão a triste ilusão. Drogas e armas, o crime, sua vida está vazia. Derrama do céu, Senhor, sementes de sabedoria. Vamos plantar e regar, sempre com muito amor. Pra abençoar cada guerreiro sofredor daqui da terra, eu continuo a minha humilde oração. Que o Senhor aí de cima derrame a sua unção, que abençoe o coração de quem está com a mente vazia, pensando em coisa errada, mundo de patifaria. Eis-me aqui mais um guerreiro, mais um simples sonhador, que exalte e santifique o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Viver a paz, viver a paz. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Viver a paz, viver a paz, ó meu Senhor Jesus. Ilumina a nossa gente, povo pobre e carente, ser humano decente, discriminados pela sociedade. Abençoe os irmãos de boa vontade. Mensagem positiva, proceder revolução. Pode crer, periferia, o rap é o som. Muito há para fazer, irmão. Escuta a letra, chega de violência. Eu quero é paz, chega de treta. Menor de idade, viciado por aí é normal. No mundo das drogas, no mundo em real, a salvação está em Cristo. Se você quiser mudar, o milagre só existe se você acreditar. Muita paz, muita luz e felicidade. O nosso som é o rap, a verdadeira realidade. Pode crer, sangue bom, tamo junto lado a lado. Se a ideia é positiva, é nós que tá no barato. Eu não sou perfeito, faço apenas o certo. Senhor Jesus me ilumina pra fazer o correto. É muito sofrimento para os manos daqui. A vida é dura, sem motivos pra sorrir. Tem maluco que sonha com a calçada da fama. Quanto mais tem, mais quer, só pensa em grana. Não se lembra que aqui é a calçada da fome. Tem muita gente no veneno, quase que não come, infelizmente. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Viver a paz, viver a paz. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Viver a paz, viver a paz. Ilusão, decepção, solidão, falta de opção, violência, destruição. Jesus Cristo, Ele é a solução. Basta apenas você abrir seu coração. Eu sei que você é capaz, para que você possa simplesmente viver a paz.